tô cheio de money, pras mina eu tô doce. Pros flash eu faço pose, dá o zoom no close. Eu tô cheio de money, pras mina eu tô doce. Pros flash eu faço pose, dá o zoom no close. Antes subir a lata, já vi som batendo, eu tô maltratando a lata. Eu tô cheio do ouro igual um baú dos piratas. Bundinha na garupa DR1. Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um. Mas empina a bundinha na garupa DR1. Prosperidade, ó os donos da cidade. Motorizado na pista com as minas de qualidade. É novidade, sempre ela me vê de carreta. Coração de dona banda bate igual cara preta. H3 é a lupa, boto até 3 na garupa. Aumento a tua inveja, mas faço isso sem culpa. Desculpa aí, se eu destaquei no bagulho e ficou no acostamento, você parou e eu fui. Passei direto. Hoje o mundo é dos espertos, posso ser o cara errado seguindo o caminho certo. Cavalos e cilindradas, me diz aí quem não quer. O ronco desse motor é o cupido pras mulheres. Eu tô cheio de money, pras mina eu tô doce. Pros flash eu faço pose, dá o zoom no close. Eu tô cheio de money, pras mina eu tô doce. Pros flash eu faço pose, dá o zoom no close. Antes subir a lata, já vi som batendo, eu tô maltratando a lata. Eu tô cheio do ouro igual o baú dos piratas. Congela o coração, vai se sentir bandida no carona do Apalão. Hoje tu tá comigo e dela eu sou fã. Vai se sentir a top no banco da caravana. E é desse jeito que nós vai, no planos importado e na Samambus Maverick. Longe dos capas de pistola, só whisky e dona chique. Quebrada não é só treta, nos quadradão forma o bonde. Liga o som das carretas que os firma e das antigas até hoje, altos rachá de Chevy. Quando o tempo embaça, faz a fuga dos pivetes. Ó, nós aqui, de aro 22, embelezando os carros antigos. Opalão e caravan, aqui é moda de bandido. Meu som estrala na city, um rap sempre é de lei. Perifa tem um lado bom, posso falar que eu sei. Aumenta o ibope, vai lá, aproveita e fala de nós. Enquanto o sol voa alto, os invejinhas se dói. Eu tô cheio de money, faz mina eu tô doce. Pros flash eu faço pose, dá o zoom no close. Eu tô cheio de money, pras mina eu tô doce. Os flash eu faço pose, dá o zoom no close. Antes subir a lata, já vi som batendo, eu tô maltratando a lata. Eu tô cheio do ouro igual o baú dos pirata. Se eu tô se rasgando, se inveja, a união faz a força, essa é minha estratégia. Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um. Empina a bundinha na garupa DR1. Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um. Mas empina a bundinha na garupa DR1. Hoje tu tá comigo, descongela o coração. Vai se sentir bandida no carona do Apalão. Hoje tu tá comigo e dela eu sou fã. Vai se sentir a top no banco da caravana. Eu tô cheio de money, pras mina eu tô doce. Pros flash eu faço pose, dá o zoom no close. Eu tô cheio de money, pras mina eu tô doce. Pros flash eu faço pose, dá o zoom no close. As melhores músicas, só aqui no palco mp3.com/DJ Mixer.